Joga a mão pra cima e diz: incendeia, incendeia, incendeia. Sim, eu sei que o nosso lance é bom. Quando a gente se encontra, sempre o mesmo tom. Então tá bom, não peça pra eu parar. Vai ser pura adrenalina, se prepara que vai esquentar. Vem que eu vou ser o teu bombeiro e apago o teu fogo. Pegada forte de negão, segura a pressão. Não adianta mais fugir, vem cá, faça o teu jogo. Depois de tudo, não garanto te dar atenção. Mas te confesso, meu bem, igual a você não tem. Você fica molhada com minha boca. Oh, com o calor do meu corpo, nega. Com o calor do meu corpo, nega. Você me deixa louco. Oh, com o calor do teu corpo, nega. Com o calor do teu corpo. Te deixa louca, louca, louca. Oh, com o calor do meu corpo, nega. Com o calor do meu corpo, nega. Do teu corpo, nega. Com o calor do teu corpo, nega. Mãos em cima. Incendeia, incendeia, incendeia. É química na veia. Incendeia, incendeia, incendeia. Fortaleza, incendeia. Ceará, Brasil. E pra cantar essa canção comigo, joga a mão pra cima e faz barulho aí. Marília Mendonça. Eu sei que o nosso lance é bom. Quando a gente se encontra, é sempre o mesmo tom. Então tá bom, não peça pra eu parar. Vai, segura a adrenalina, se prepara, fica a esquentar. Porque você é sua bombeira e apaga o teu fogo. Pegada forte de Marília, sente a pressão. Mas surge, vem cá, faça o teu jogo. Depois de tudo, não garanto te dar. Mas te confesso, meu bem, igual a você não tem. Você fica molhado, te deixo louco, louco, louco. Calor. Você me deixa louca, louca, louca. Com o calor do teu corpo, né? Com o calor do teu corpo, né? Te deixo louco, louco, louco. Com o calor, pá, com o calor do teu corpo. Você me deixa louca, louca. Com o calor do teu corpo, Léo. Com o calor do teu corpo. Joga a mão em cima e vai, vai. Incendeia, incendeia, incendeia. É química na veia. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu te deixo louca, louca, louca. Com o calor do meu corpo, nega. Com o calor do meu corpo, Maria. Você me deixa louca, louca, louca. Com o calor do teu corpo, Léo. Com o calor do teu corpo, Léo. Te deixo louca, louca, louca. Deixa. Com o calor do meu corpo. Com o calor do meu corpo, Maria. Você me deixa louca, louca, louca. Com o calor do teu corpo, Léo. Com o calor do teu corpo. Cima, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Satan!